chegamos ao penúltimo episódio de Super Drags, episódio 4, Seja Quem Você É. Leio de Elsa, mantém Goldiva amarrada no seu covil. Goldiva discute com Lady Elsa, cospe em Lady Elsa, que usa a saliva dela para um feitiço. Uhum. Que era o que ela mais queria, que ela no final prendeu a Goldiva para tirar algum excremento dela, algum traço de DNA para fazer alguma coisa. E a Goldiva acabou dando. Um ponto que eu queria deixar de destaque é a Goldiva desmontada, que fica completamente diferente de como é a Goldiva montada. Uhum, que inclusive remete muito também ao RuPaul's desmontado. Sim, sim. Mas aí Donizete acorda de um pesadelo por conta daquela encaixaçada toda que ela tomou na festa da pool party do campo de concentração, né? E ele é repreendido pela mãe dele, né? Que chama que a mãe dele é nitidamente uma fiel seguidora do Templo do Gozo e reclama dele parar de ser esse gayzinho afetado. Exato. Que ele é tal e coisa. Ela é aquele estereotipo de mãe que sabe que o filho é gay e tudo, tem a crença dela e quer que o filho muda, mas ela também não força. Ela só fica, oh, meu filho, pelo gozo do céu, muda. Bom, do feitiço da Elsa acaba surgindo um monstro. O Donizete, nesse meio tempo, pega um ônibus, ou melhor dizendo, ele se joga na frente de um ônibus para que o ônibus pare para ele, porque só assim... Exatamente. E nesse ônibus a gente tem duas referências, na verdade três referências interessantes. Uma que quando ele já entra reclamando de todo mundo, que tipo, já de manhã o cara já tá suado e com CC dentro do ônibus. Aí depois ele topa com uma velhinha que tá com as pernas bamba lá, mas ela tá em pé, porque tem um cara sentado no banco preferencial, e na hora que ele vê a velhinha Donizete reclama, ele finge que dorme. E a Donizete vira e, querido, aí não é banco pra quem é broxa, não é pra velhinha sentar, sai daí e deixa ela sentar. E a velhinha, que tem a audição meio ruim e a visão também, pensa que a Donizete tá fazendo um assalto. E junto disso tudo, tem uma referência maior ainda, que graças a Super Drags virou uma referência mundial. Aparece a grávida de Taubaté. É, né? Aparece a fucking grávida de Taubaté, que inclusive quando a Donizete fala que aquele banco é preferencial pra grávida, a grávida de Taubaté já faz uma cara tipo, é grávida, né? Né? Bom, mas aí por conta dessa velha senil e gagá, ele acaba prendendo Donizete é levado pra delegacia, e nesse meio tempo o Ralph e o Patrick estranham Donizete chegar atrasada por causa da delegacia. Mas cara, quando Donizete chega no carro e ele tá flertando com o policial, é sensacional, cara. Uhum. Aí na hora que o policial vê ele chegando, o policial é positivo e alerta e sai. Né? Positivo e operante. Isso aí, eu tipo assim, positivo e operante, né, querido? Uhum. A vedete liga pra Goldiva e descobre que a Elsa raptou. Nesse meio tempo, então, ela convoca de novo as nossas meninas, mas a Donizete se nega por conta que vai ter uma inspeção no shopping e ela até agora não vendeu uma porra de um cartão pra ninguém. Então, se ela não vender nem se ser um cartão que seja, ela vai ser mandada embora do emprego. Então ela recusa o convite de entrar no buraco da vedete. Ui. Né? Aí, nesse meio tempo, a vedete chama o Dildo, mas o Dildo tá fora da tomada, porque o Dildo, numa cena anterior, o Dildo tentou fugir da vedete, só que ao fugir ele se desplugou da tomada na parede e ficou desligadinho, tadinho. Aí ela fica sem bateria. Né? A vedete vê aquilo e fala, ai, ai, tá na hora de fazer um Dildo wireless. É, aí tá lá o Dildo lá, broxa, porque ele dá uma caidinha. Exatamente. É o fato, ele fica meio caidinho porque ele está sem energia. Bom, nesse meio tempo, Donizete vai para uma reunião com o Roberto e a dona Jacinta. Nossa. A dona do shopping, que é uma Hebe estereotipada. chapada do tipo, ai, graxinha, eu quero muito você, menina, você é muito linda, coisa graxinha. Sim, gente, ela é um grande, ela é muito referência à Abby, pra caramba. Tipo, você olha pra ela, você já fica, ai, gente, pegaram a Abby aí, gente. Ainda bem que a Abby tá morta, porque se ela não tivesse visto aquilo, ela morria de desgosto. Cara, eu não duvidaria que eu acho que a Abby gostaria, porque ela defendia muito. Não, eu sei, eu sei. Capaz que ela ainda fala, que graxinha. Uma coisa engraçada é que você percebe que o Robertinho, ele é dublado pelo Guilherme Briggs, e o Guilherme devia estar muito sem graça na hora de fazer essa dublagem, porque o Robertinho dá cada caras e bocas. O Guilherme é um dublador, obviamente, profissional, tal e coisa, mas puta que pariu, essa cena da Jacinta com o Robertinho é muito vergonha alheia, cara, muito. É muito tensa. Mas aí o Robertinho tá querendo fazer as trevas do Donizete, a dona Jacinta tá cagando litros, inclusive ela convida o Donizete pro show da Godiva, né? É. E reclama com o Robertinho que ainda não conseguiu o camarote dela no show da Godiva. Ele sai um momento, aí o Robertinho deixou a caneta, que ele tem uma mania de ficar mordendo a caneta, a ponta, né? Morder caneta é uma coisa de nojo, né? Mas fazer o quê? Tem gente que tem essa mania, o Robertinho é um desses. Aí o Donizete olha pra caneta do Robertinho, vê que o Robertinho tá fora da sala. O que que ele faz pra se vingar de Robertinho? Então, ele olha pra caneta, ele olha pra porta, aí ele olha pra própria bunda. A bunda dele se mexe como se conversasse com ele. Aí ele pega a caneta... É claro, não mostra isso claramente, mas ele enfia a caneta na bunda. Ele fazendo uma cara de tipo que tá se vingando, ele tira a caneta e joga na mesa de novo. Aí o Robertinho chega. E o Robertinho pega a caneta. Aí ele vai com aquela mania dele de morder a caneta e o Donizete fica esperando. Até que ele morde a caneta depois que ele tinha enfiado ela na bunda. E o Donizete fica... Tá bom. Tipo, você já me vinguei. E tem aquele ponto, a Jacinta é doida, ela é biruta de tudo. Não, completamente, louca de pedra, não, totalmente. Aí, nesse meio tempo, Saphira e Lemon se montam e vão resgatar Godiva. Elas invadem o convívio da Elsa e a Vedete convoca a Donizete, convoca no estilo bunda da TV de novo, ou seja, ela é sugada pela bunda de novo. E o que que acontece? Ela força a Donizete a entrar na brincadeira, se montar e ir salvar as outras junto com a Godiva, né? Não, tanto que até o Acuenda dela, tipo assim, é, né? Fazer o quê, né? Acuenda, hora de montar. Então tá. Aí o que que acontece? Lemon e Saphira acham a Godiva, só que essa Godiva... É um bocado estranha, porque ela começa a flertar com a Lemon e ataca ela cuspindo gosma na menina, né? Coisa horrorosa. É, entendam como eu quiser isso. Né? Porque, na verdade, essa Godiva é o quê? Ela é um clone que a Elsa fez usando aquele cuspe que a Godiva tinha dado dela no começo. Né? Quando a clone da Godiva ataca a Saphira, ela faz isso com um game de Dance Dance Revolution. E o que é melhor pra pegar uma otaku do que usar coisas de otaku? Não, gente, é? A cena que ela chama a Saphira... Gente, aparece neons. Nesses neons, foda-se direito autoral, aparece neon de Naruto, de Goku, de Sasuke, aparece Dragon Ball, assim, Vegeta, aparece tudo. E no final, o jogo de dança. Não é? É insano. Ai, ai. Mas aí o que é que acontece? Nesse meio tempo, corta pro show da Godiva, Robertinho mais Jacinta vão até o camarote, mas ela deixa ele do lado de fora. E dentro tá cheio de boys magias, gayzinhos na melhor qualidade e uma fonte de camarão que o Roberto fica só na porta, tipo cachorro, na TV de cachorro da padaria, né? Ai, eu queria entrar pra comer aquilo. Não. Mas eu não entro. Né? Nesse meio tempo, Scarlett chega no covil da Elsa. Ela encontra de novo o clone, só que esse clone comete um erro, porque na hora que eles estão, que ela vai tentar atacar, ela abre a porta para Scarlett e a Scarlett percebe que a Godiva nunca abre a porta para ninguém. Faria isso sem reclamar. Exatamente. E ela vai do ha, te lascar! E senta-lhe a porrada e corta a cabeça do clone. E tenta fazendo aqueles discursos estilo Patrick, do tipo, nós, bicha precária, que fazemos... Ah, foda-se, eu não sei fazer essa merda, foda-se. É, que quem faz isso é o Patrick, não é, né? Ela. Aí a Scarlet abre um buraco no teto, entra a luz do sol, invade o covil e derrete a clone da Goldiva, e morreu a clone da Goldiva. Oh. Aí agora é onde a treta começa. Né? O Alemão e a Safira saem dos casulos de Gosma onde elas estavam, acordam e acham que elas estão meladas de sêmen. Só que aí a Scott fala, ah, vai que é outra coisa, e elas, ai meu Deus, xereca. É, né? Tipo assim, ai meu Deus, tu só quer isso, porra. A Scarlet acha a verdadeira Goldiva. Goldiva, depois de resgatada, conta pra Scarlet que já morou naquele covil e conheceu o Sandoval durante a sua infância. Quer dizer, o Sandoval foi padrasto pra ele na época da infância. Goldiva também conta que conheceu nesse meio tempo a Vedete e que Vedete fez ele descobrir o seu lado viado. Oh, tipo a fada madrinha, né? Que lindo. Não, foi literalmente uma fada madrinha. Né? Aí as drags levam Goldiva de volta para o show. Eles tentam entrar em contato com a Vedete, mas ela não atende o telefone porque ela está ocupada com o Dildo. Entenda isso como você quiser. Com certeza. E pra terminar esse episódio, a última cena é o show começando, mas na verdade com Lady Elsa no palco ao invés de Goldiva. Tan, tan, tan. Vai me parar, pois eu não vou deixar.